Evangelho, Apocalipse de Jesus para os simples. Às vezes a gente quer correr na explicação, mas não pode. E é hora de não deixar o que quer que seja sem esclarecimento espiritual. Não farei aqui, nessa passagem do programa da religião de Deus, nenhum desfile de grande cultura material. Aqui é para os simples, aqueles que estão purificando as suas almas. Podem ser ricos, pobres, simples, estão nas classes A, B, C, D, quantas classes houver? Nas religiões católica, apostólica, romana, católica, apostólica, brasileira, ortodoxa, grega, russa, no protestantismo com as suas centenas de denominações, no espiritismo, no espiritualismo em geral. Que a gente fala em espiritualismo, o pessoal pensa que são aqueles ligados às doutrinas orientais, que creem na reencarnação. Não, espiritualista é todo aquele que acredita no espírito. É o contrário do materialista, aquele que não acredita em coisa nenhuma. Um dia vai acreditar, porque Deus não tem pressa que as pessoas creiam nele, não. Tem pressa que as pessoas sejam boas de coração, sejam honestas, sejam dignas, sejam fraternas, sejam verdadeiras, porque aí estarão adorando Deus, porque Deus é tudo isso aí e mais o que houver de melhor. Bem? Versículo 14 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, segundo João, carta à igreja em Pérgamo. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Para eu prosseguir, eu preciso fazer umas perguntinhas a vocês. O que é Israel hoje, hein? Então, nós temos, neste momento, três espécies de Israel no mundo. Israel, a pátria do povo judeu, e se estabeleceu no lugar de origem, porque estava profetizado desde o Velho Testamento que assim seria. Estes é um dos sinais do fim dos tempos. Posso citar três grandes sinais que todos os estudiosos da Bíblia Sagrada conhecem, os que acreditam na Bíblia e aqueles que combatem a Bíblia, mas está lá claro escrito. O terceiro sinal é polêmico, hein? Primeiro sinal vem desde o Velho Testamento: a volta do povo hebreu, os judeus modernos, para a sua terra de origem. Segundo sinal: a tomada de Jerusalém pelos judeus. Terceiro sinal: a reconstrução do templo no Monte de Moriá. Mas lá existe a segunda maior mesquita do mundo. Quer dizer, o templo dos irmãos muçulmanos. Ora, os irmãos judeus e os irmãos muçulmanos, por razões mil, inclusive briga de família, já contei, Abraão era casado com quem? Sara. Mas Sara era estéril. Já tinha chegado à idade madura, quando as mulheres, depois da menopausa, não podem mais ter filhos. Bem que agora a ciência moderna já está dizendo que isso é possível. Era costume, porque a sucessão era uma coisa muito importante naquele tempo. Imagine que é hoje, naquele tempo então. O costume era a esposa estéril pegar uma das suas escravas, ou criadas no caso, entregar o marido para dar continuidade à família. E tinha que nascer um filho varão. Foi que Sara, com o coração amargurado certamente, escolheu uma escrava egípcia chamada Agar. entregou para Abraão. E Agar deu à luz um filho chamado Ismael. Mas acontece que Agar, mãe de Ismael, começou a debochar por isso de Sara, sua patroa. Aí você já imagina que aquela família deve ter virado no inferno. Então Deus diz lá, a tradição sagrada resolveu tornar Sara fértil. Ela foi avisada pelo mundo espiritual. Ele já deve ter pensado assim, não pensou, é só mesmo milagre divino. Já passei a idade, mas quando Deus quer, né? Quando Deus quer. Aí nasceu Isaac. Quando nasceu Isaac, Agar ficou danada da vida, porque começou a perder a hegemonia, a sua força. Estava mandando em tudo, até na esposa do seu dono. Brigaram tanto que Abraão não teve outro jeito. Tem que mandar Agar embora. Ela foi com Ismael e dali nasceu o povo árabe. De Isaac, o povo judeu. Um dos motivos do desentendimento. Há outros, né, naturalmente. Mas vamos a Balaque e Balaão. Capítulo 22. O livro Números do Pentateuco Mosaico. Vamos ver que Balaão e que Balaque são estes. E que nos fala o versículo 14 do capítulo 2, carta à igreja em Pérgamo. Balaque e Balaão, capítulo 22 de Números de Moisés. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito forte. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a convocá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Que povo era esse que saiu do Egito? Hebreus! Quais foram os dois grandes comandantes desse povo? Moisés e Josué. Ora, o Balaque estava com medo desse povo só porque ele estava parado diante da sua terra? Não! Nós diríamos assim, a palavra que está encoberta aqui, nesse versículo 5. Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Está faltando aí um adjetivo que botava isso claro, claro, claro. Porque se ele fosse queixar lá, é porque estava com medo, né? Eu diria assim: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está ameaçador de fronte de mim. Vem, pois, agora, Balaão, rogo-te, amaldiçoa este povo pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Desde aquele tempo eles cobravam, está vendo? Mercadejavam dons divinos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras do rei Balaque, rei dos moabitas. E ele lhes disse, ele quem? Balaão. Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Olha, mediunidade pura, olha só. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. O que, que Moisés aparecia amaldiçoando o mediunismo, o contato com os mortos, aquela coisa toda? Por causa dessa exploração aqui. Mas quando Deus quer que os espíritos se comuniquem com a gente, ele faz e não pede licença a ninguém, mais ou menos apressado, no entendimento da palavra de Deus. Claro que Moisés tinha que proibir aquela altura. Invocam-se os seres espirituais, os espíritos, guias, para perguntar, o que eu tenho que fazer para roubar a casa de não sei quem? O que eu tenho que fazer para liquidar com a loja daquele miserável que se instalou do lado da minha loja? Está me levando à falência. Esse tipo de coisa. E esse tipo de relacionamento com o mundo espiritual só pode ser com a treva mesmo, com os espíritos ruins, com os espíritos atrasados. Porque o semelhante atrai o semelhante. Aliás, há um pensamento de Salomão famoso, que eu repito muito aqui em latim. Alguém se lembra como é em português? Dá o microfone ali para o Matiuso dizer. Para a turma que está em casa, vê como o pessoal aqui está afiado. E não são melhores que vocês que estão nos ouvindo, não. Vocês podem aprender isso aqui. Estão vendo como a Bíblia não é chata? É um romance, quer dizer, é uma história assim, é uma novela. Cheia de verdade. Fala qual é o pensamento? O abismo atrai o abismo. Abissum, abissus, invocat. O abismo atrai o abismo. Então, se você vai chamar os espíritos para ajudarem, o que é que você tem que fazer? Tratar de coisas elevadas. Quando você está fazendo uma prece, você está atraindo os bons espíritos para você. Meu anjo da guarda, meu guia, cada um conforme a sua linguagem. Meu nome tutelar, como diziam os antigos. Você está fazendo uma invocação espiritual, ou não é isso? É isso sim. Nós estamos sempre atraindo espíritos bons ou espíritos maus para nós. Isso não é espiritismo, não. Kardec procurou, e muito acertadamente, explicar essas coisas simples, as chamadas mentes racionais do mundo ocidental. Mas quando você está fazendo uma prece, você está atraindo um bom espírito, está dando força ao seu anjo guardião, para que ele o ajude ou ajude, que eles também não querem ficar interferindo assim na nossa vida. Tanto quando a gente sai da linha, eles nos abandonam. Quer dizer, os maiores da espiritualidade. O anjo guardião geralmente é um espírito muito amigo, ainda fica, não, para dar dá um jeitinho. Vamos ajudar um pouquinho mais os lá de cima. Eu já li um caso aqui assim. Ele diz, bom, esse não adianta, essa não adianta. Deixa apanhar. Eles são maus? Não, eles têm mais que fazer. Tem que ajudar aqueles que querem alguma coisa. Aquelas que querem alguma coisa. Os e as que não quiserem, só a vida ensina. Eles são a presença do amor junto a nós. Amai-vos de Jesus. Dão a vida por nós. E o outro lado é a dor. Quando o amor não pode realizar, vem a justiça. A dor e pá. Então Balaão, no versículo 8º, mandou os príncipes dos moabitas irem descansar, porque ele foi saber da resposta do Senhor. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo. Claro que Deus sabia, quer dizer, ele é Deus, é um espírito de luz aí. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Quer dizer, se espalhou, tomou conta do terreiro. Vem agora para amaldiçoá-lo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Se queriam os príncipes de Moab, né? Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás aquele povo, porquanto bendito ele é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: majestade, Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda: no entanto, pois enviou mais príncipes e mais honrados do que aqueles que foram antes visitar Balaão, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então, Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. O que vai acontecer? Nós vamos ver no próximo programa. Paramos aqui no versículo 21 do capítulo 22 do livro Números, uns dos que formam Pentateuco Mosaico. Está ficando bom a conversa aqui, o papinho? Vocês estão vendo que a Bíblia não é chata. No próximo programa eu lerei outra vez o versículo 14 do capítulo 2 da carta à igreja em Pérgamo do Apocalipse. E como é que eles estão ligados? Que o pessoal, a maioria, não sabe quem é Balaão, quem é Balaque. Como é que vai entender o Apocalipse se não sabe o que são essas pessoas ou esses atos? O Apocalipse é posto para os simples, dado com simplicidade. Por isso é que não cansa. Deus está presente. Para sempre.